Faz um aí, papai. Faz isso é pio do piseiro. Pra matar todos os corações do meu vaqueiro, do meu Brasil. Raza vai, papai. Desde Miami, grava aí, Matheus Viz. Igor, seu filho, estúdio 87. Tamo junto e misturado, papai. Raza. Tá me ligando mais uma vez. Se não me engano, a gente ficou tem menos de um mês. Tem menos de um mês. Parece que favoritou meu celular. Só pra caso de urgência. Tipo quando a carência apertar. Eu não nego, eu gosto desse jogo. Batendo sua ligação e a gente faz amor de novo. E sempre que tá na carência, eu sou sua emergência. É sempre igual, recorre aqui pro seu auxílio emergencial. E sempre que tá na carência, eu sou sua emergência. É sempre igual, recorre aqui pro seu auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Recorre pro vai, papai. Chama na volta, tchau, vai. O nome da fera é Daniel Perdigão, Barreira Produções, Rasga Rui, Top Eventos. Bora sozinho, SS Rancho, Giovanni Guedes, tamo junto, Neto Tapajó. Tá me ligando mais uma vez. Se não me engano, a gente ficou tem menos de um mês. Tem menos de um mês. Parece que favoritou meu celular. Só pra caso de urgência. Tipo quando a carência apertar. Eu não nego, eu gosto desse jogo. Atendo sua ligação e a gente faz amor de novo. Sempre que tá na carência, eu sou sua emergência. É sempre igual, recorre aqui pro seu auxílio emergencial. Mas sempre que tá na carência, eu sou sua emergência. É sempre igual, recorre aqui pro seu auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Rasga Mago Sam, S3 Produções. Bora já já, Bruno Cabeça. Toda minha turma de Campina Grande, tamo junto, misturado, papai. Assis é miúdo, piseiro. Chama na bota, papai.